não podem vencer a luz. Todo crente em comunhão que passa por tribulação, o Senhor socorre com as suas mãos. Todo crente em comunhão que passa por tribulação, o Senhor socorre com as suas mãos. A igreja de Cristo é pura e santa, seus pés caminham levando a paz. No seu coração o amor, lendo a Bíblia com fé e temor, anunciando ao mundo que Cristo é o Senhor. No seu coração o amor, lendo a Bíblia com fé e temor, anunciando ao mundo que Cristo é o Senhor. Eu sou